Este é o programa Roteiro da Manhã. A seguir, o espaço sobre VIH-Sida com a jornalista Júlia Vigário. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto Foja Sida, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida. De mãos dadas. De mãos dadas. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa De Mãos Dadas. Que retrata assuntos sobre saúde na vertente do VIH e SIDA, dirigido para todas as comunidades da província de Luanda, em particular as do município do Cazenga. Dizer de novo aos nossos ouvintes que só existem dois tipos de pessoas no mundo: as afetadas e as infectadas pelo VIH e SIDA. Por isso, não devemos ignorar as pessoas infectadas com VIH, nem uma família por estar a cuidar de alguém que está infectada. A principal preocupação deste programa é de ajudar as pessoas seropositivas e as que vivem com SIDA a prolongarem suas vidas e darem o seu melhor contributo à sociedade. A relação sexual sem segurança facilita a infecção das pessoas pelo vírus da imunodeficiência humana por via sexual, porque a relação sexual não é segura. É do nosso conhecimento que existem práticas de sexo seguro que podem ser úteis na prevenção contra o VIH. Trata-se de sexo seguro quando se impede que o sêmen do homem ou os fluidos vaginais da mulher entrem no corpo do parceiro, usando para o efeito uma barreira ou preservativo durante a relação sexual. De Mãos Dadas é um programa realizado pela Foja SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA, com apoio da Rádio Cazenga, do projeto Fundo Global Angola e da ONG Internacional Oxfam Novib, da Holanda. Para esta edição do programa, vamos falar do sexo seguro. Vamos ter esclarecimentos sobre sexo seguro e para isso temos dois convidados, não é? Que lidam com a matéria e trabalham neste tema com os jovens. Até o momento aguardamos pela chegada do Sr. Wilson Francisco, que vem da Organização Não-Governamental Internacional PSI Angola, e temos connosco já a Sra. Conceição Simão Guimarães, que é supervisora do programa do Foja SIDA. Como é de hábito, vamos ao longo do nosso programa de hoje contar com a participação dos nossos ouvintes por telefone para colocarem algumas questões aos nossos convidados. O nosso terminal telefónico é o 939 1093 56. Bom dia uma vez mais e vamos a uma faixa musical e voltamos já já. Na city do gueto tá bater pra toda carina mangolê. Faz sexo só com camisinha, tô 100% prevenida. Com camisinha curto a vida, curto a vida. Oh, oh, oh, oh, uau, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vista, para dar só de 7 minutos, reiteramos os nossos votos de bom dia. Depois da música, voltamos para começar a abordar o nosso tema de hoje. O nosso tema é sexo seguro. Como disse, temos dois convidados. Acabou de chegar o Sr. Wilson. Temos dois convidados conosco, o Sr. Wilson Francisco, que vem da Organização Não-Governamental Internacional PSI Angola, e a Sra. Conceição Simão Guimarães, que é supervisora do programa da Foja à Sida. Aos nossos convidados, muito bom dia e sejam bem-vindos aos nossos estúdios. Ok, bom dia, muito obrigada. Bom dia, Sr. Wilson. Muito bom dia, obrigado. Ok. Vamos começar mesmo com a senhora Conceição, que é supervisora do programa Foge à Sida. Dona Conceição, como é que uma pessoa se infecta durante a relação sexual? Ok, primeiro informar que o VIH está presente no sangue, no esperma, no sêmen e nas secreções vaginais. Durante a relação sexual, as pessoas infectam-se através dos fluidos vaginais, o sêmen, o esperma e o sangue. Essa pergunta também é extensiva ao Sr. Wilson Francisco. Sr. Wilson, se faz favor. Dizer que ela, a resposta dela é correta, mas temos que olhar que a transmissão de VIH, para além de ter na relação sexual, que é a via principal, também temos a via de transfusão de sangue, também temos objetos cortantes, não perfurantes, como lâminas, facas, essas tatuagens, os piercings que a juventude normalmente usa, também é uma grande via de transmissão. E também temos a via da transmissão vertical, que é durante o parto e a amamentação da mãe, que não faz o teste de VIH antes de conceber o bebê. Mas disse que a via mais que se a via com mais facilidade de infectar-se uma pessoa é a via sexual, não é? Concordo plenamente. E neste caso, o que é um sexo seguro? Sexo seguro é sexo sem risco, é um sexo sem contaminação. É um sexo que o casal deve estar preparado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e, acima de tudo, ter uma fidelidade mútua naquela relação onde não haja contacto, contágio de infecção de transmissão sexual, onde antes da relação façam um teste de VIH para saberem o seu estado serológico. É muito importante isso para uma relação nova, onde haja sexo seguro. Agora, não vamos confundir sexo seguro e sexo protegido. Sexo seguro é algo que você vai estar a risco de fora de risco. O sexo protegido não é sexo seguro. São coisas diferentes. O sexo protegido, você vai se proteger usando algum método. E este método pode ser o preservativo, pode ser um anticoncepcional como uma mola, uma pílula para evitar uma gravidez ou para evitar uma infecção como é o preservativo. Então ali é que vai o sexo protegido. É nesta senda. Conceição, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, só para acrescentar que também o sexo seguro é o sexo sem risco de ser contaminado, como o colega já aqui falou, ou de contaminar o teu parceiro ou a tua parceira, através das ITS, que são as infecções transmissíveis sexualmente, e não só o VIH-Sida, e não só também o sexo quando é realizado sem o contacto do esperma, desculpa, secreção vaginal, sangue, quer dizer que é um sexo com responsabilidade. E quando é que uma pessoa, durante uma relação sexual, sente que está a fazer um sexo seguro? Isso antes tem que ser preparado ambas as partes, o casal. Uhum. Tu, antes de conceber um relacionamento com alguém, tem que saber se você está seguro, se esta pessoa está capacitada para conceber uma relação sexual. Mas as pessoas, geralmente, não há agora muita honestidade. As pessoas, como é que uma pessoa, quando vai à parte para uma relação, deve saber? Por quê? Porque muitos jovens, o que é que fazem? Hoje arranjou a jovem, como diz na gíria, dedicou a jovem, falou, ele aceitou, dois dias depois, já está. E já também os casos de um jovem ter várias parceiras, exato. Não é? Mas a vida não é só chegar a você, hoje arranjou e já está, não é assim. A vida agora é chegar a ter um diálogo, conhecer, fazer alguns testes. Posterior é que vão chegar até aquela fase. A relação é indo fazendo, não é chegar a fazer na hora. Uhum. É um passo a passo. Então, tu tens que estar preparado para poder assumir esse passo. Qual é o passo? O diálogo com a jovem. É um diálogo que vão falar de sexualidade, vão falar de como vão ter uma relação, se vão pensar ter filhos ou não, se vão pensar fazer o teste de VIH-Sida, se vão pensar saber se algum deles está infectado ou não, porque se algum deles estiver infectado, tem que se prevenir. Então, esta é a fase que nós ainda, na nossa educação, a nível da nossa educação sexual, que é uma grande dificuldade no nosso país, na juventude, é um problema. Nós ainda temos muitas dificuldades de educação sexual nas nossas famílias. Existem jovens que não sabem o que é a menarca. Não sabem o que, qual é a primeira menstruação que a mulher tem. Não sabe. Não sabe por que tem aquilo embaixo das pernas. Não sabe. Então, esse todo o passo da puberdade que a gente não teve. Então, este agora é que temos que voltar a ter. Porque senão é uma educação sexual que vai ficar sempre atrasada. Sempre está. Porque nós vamos nos outros países já é uma coisa diferente. Nos currículos escolares você encontra. Falam de sexualidade abertamente. Mas aqui ainda é um tabu fechado. Essa é uma realidade. Senhora Conceição, sim. Será que o preservativo é 100% seguro? O preservativo é um método eficaz na prevenção das infecções transmissíveis sexualmente e não só o VIH-Sida e também para evitar uma gravidez indesejada. E o preservativo é 100% seguro? Há alguma outra forma, algum outro método em relação ao preservativo que possa ser mais seguro? Porque disse que o preservativo é 100% seguro. Isto é uma realidade? Da minha opinião, o preservativo é eficaz para prevenir as infecções transmissíveis sexualmente e o VIH-Sida. E não só para evitar uma gravidez indesejada. Então, nessa temática, o preservativo é seguro para evitar essas doenças, né, que possam aparecer no nosso corpo. Senhora Wilson, né, perguntei mesmo, o preservativo é 100% seguro? O preservativo não é 100% seguro. Porque ele é 100% te protege, mas seguro não é 100%. Por que que eu digo isso? Se você não usar os passos corretos do preservativo, então ele não é seguro. A pessoa que usa preservativo deve saber os passos principais do uso correto e constante do preservativo. Então, neste caso, não temos nenhum método seguro. Método seguro, nem método seguro, o 100%, método seguro, 100% seguro. Não temos, é a fidelidade. É a fidelidade. A fidelidade mútua é o método seguro. Porque nós temos quatro métodos na prevenção. É fidelidade mútua, é abstinência temporária, temos o uso do preservativo e temos o retardamento do início da atividade sexual, que é para adolescentes. O preservativo, se você não usar corretamente, arrebenta. Se não saber os passos, arrebenta. Eu posso ter preservativo, mas se eu não saber usar, vai arrebentar. Então, ali torna uma eficácia um bocadinho fraca. Então, as pessoas devem ter informação, primeiro, conhecer os passos corretos do preservativo, e ali sim vai melhorar a segurança que o preservativo traz. Enquanto isso, o método eficaz para uma relação séria, estável, um sexo seguro, é ter uma fidelidade mútua. Bem, são 10 horas e 46 minutos. Depois dessas explicações, vamos ouvir também a opinião dos nossos ouvintes. Vamos também querer saber dos nossos ouvintes o que é que eles gostariam de colocar aos nossos convidados. Mas por agora vamos mais a uma faixa musical e nós voltamos já já. Senhor António Rodrigues, isso? Sim, isso. Senhor António, fala-nos de onde? É do município do Cajanga. Que idade tem o senhor António? Tenho 18 anos. 18 anos. Tem alguma pergunta, alguma sugestão? Tenho uma contribuição a dar ao programa. Faz favor, sabe do tema que estamos a falar hoje? Estamos a falar sobre o sexo seguro. Muito bem, faz favor. Primeiramente, gostaria de começar a agradecer o programa, está sendo benéfico para os jovens, não só do município do Cazenga, mas sim como toda Luanda. Muito obrigada. É muito bom quando as associações têm essa iniciativa de ter um programa radiofônico. Falando agora do tema sexo seguro, é importante também que nós jovens incutimos na nossa mente que sexo seguro, sexo com segurança, também significa fidelidade absoluta, isso é, os dois têm que ser fiel uns com os outros. E também na relação sexual devemos usar o preservativo correto. Eu aí também estou a ter uma relação segura. E para terminar já, eu gostaria de dizer também, quando eu pratico sexo seguro, devo incluir também que a mudança de comportamento é muito bom. Isto é, acabar com a mudança de parceiro e evitar certas práticas sexuais consideradas de risco, como, por exemplo, relação sexual anal e sexual oral. Muito bem. Mais alguma questão? Mais alguma sugestão? Não, já não tenho. Ok, muito obrigada, ouvinte António Rodrigues, e mantenha-se em nossa sintonia. Até já. Muito obrigado. Já foste magoada, mas continuas firme como aço. Ficas brava com quem invade a tua privacidade e teu espaço. Objetiva, não és mulher de rodeios. Quando queres uma coisa, tu não vês outros meios. Determinada, bonita, tu és perfeita. Se houvesse necessidade, tu serias eleita. Tu és mulher tão forte, mulher tão pura. Estar contigo é. Tu és tão boa, segura e honesta. Estar contigo é. Por mais que tu estejas enfrentada, estar contigo é. Tu espalhas felicidade para todo mundo. Estar contigo é. Ela tem um grande problema, ela está contaminada. HIV, ela foi diagnosticada. 10 horas e 51 minutos. Sr. Wilson, acabamos de ter o ouvinte António Rodrigues, que falou-nos também sobre a fidelidade de relações, da relação sexual mútua, enfim, falou-nos de muita coisa, mas ele não deixou de pontualizar-nos sobre um aspecto muito importante, que é a mudança de comportamento por parte dos jovens. Hoje é difícil, hoje a nossa juventude está um bocadinho, se posso usar o termo, atabalhoada, mas o que é que as ONGs, o que é que a sua ONG, não é, neste caso, tem feito para informar então os jovens sobre os riscos que podem vir correr em relação ao VIH e SIDA? Bem, de facto, dizer que a população em Luanda, principalmente, é jovem. E sendo uma população jovem, então o jovem tem vários estratos sociais e nesses estratos sociais tem muitas vulnerabilidades. E uma das grandes vulnerabilidades é estar em risco de qualquer infecção, principalmente na área, principalmente na vida sexual ativa que este jovem tiver. A minha ONG, a ONG onde eu funciono, tem trabalhos ligados à VIH-Sida na área de prevenção, onde faz formação aos jovens, adolescentes, trabalhadores de sexo, caminhonistas. Sr. Wilson, desculpe, vamos só pôr uma pausa na conversa e vamos atender mais um ouvinte. Alô, muito bom dia. Bom dia, sim. Sim, com quem tenho o prazer de falar? Tenho o prazer de falar com o Manuel Hugo Simão. Sim, senhor Manuel. Sim, eu estou acompanhando o programa desde o princípio. Estou a gostar muito, né? Sim, sim. Dos participantes que estão lá na abordar temas que têm a ver conosco. Muito bem. Sendo nós jovens, e na verdade sempre mesmo jovens, temos agora N motivos para nos preocupar com algumas doenças que estão se abordando no programa. Então, eu tenho só uma questão a meter para os participantes que estão lá a transmitir. Está à vontade. Esse assunto. Qual é o meio ou qual é o mecanismo mais seguro para nos proteger ou para que nós possamos ter um sexo seguro de agora em diante, né? E também, qual é o conceito e qual é a temática do governo quanto à situação ou quanto os meios, já que também o orador disse que em outros países há mecanismos ou nas escolas que já entram no currículo sobre sexos, coisas do gênero. Então, se já está ouvindo também conceito sobre isso e que vai se implementar na educação, em que anos fatores ou anos que se aproximam? Essa é a minha contribuição quanto ao programa, que estou a gostar. Muito obrigada, Manuel, Simão. E continue em nossa sintonia. Por mais que tu estejas enfrentada, estar contigo é. Tu espalhas felicidade para todo mundo, estar contigo é. Sei muito de ti, mas todos os dias. Senhora Conceição, que forma mais segura existe além do preservativo? Além do preservativo, existe uma outra forma de sexo seguro, que é a masturbação, que é algo possível tanto para homens como mulheres, não é? Que é uma satisfação pessoal, porque não há penetração, nem contacto com os fluidos vaginais, o esperma e o sangue. Por que que acha que o sexo seguro tem uma importância na relação sexual? O sexo seguro tem uma importância porque é praticado com o uso correto do preservativo, não é? Tanto masculino como feminino. E não só porque o preservativo é um método barato que existe, não é? E para prevenir as ITS, que são as infecções transmissíveis sexualmente, e o VIH e SIDA. Então, é a razão pela qual que tem muita importância o sexo seguro quando nós usamos esse método para prevenir algumas doenças do nosso corpo. Sr. Wilson, ficou com uma situação pendente. Estava a explicar-nos como é que vive a sua associação, a sua ONG, Neste caso, gostaria de associar o que esteve a dizer com apoios, o que é que o governo já tem feito até o momento para a sustentabilidade de algumas associações, algumas ONGs, enfim, o que é que o governo já tem feito? Dizer que o governo já tem feito muito sobre a prevenção do VIH-Sida. Se olharem para Angola, estamos em 2010, se olhar há 5 a 6 anos atrás, quase que falar de VIH ou sexualidade em Angola era um tabu. Era um tabu. Mas até agora, 2010, já está muito mais aberta, já estamos muito mais fortes a falar do que VIH abertamente para as pessoas, o que é falar de sexualidade com as pessoas, está muito aberto. Porque essa iniciativa, o que é que fez o Instituto? O Instituto de Luta contra o Sida, neste momento, está a controlar a epidemia a partir dos seus parceiros. Quer as organizações internacionais, quer as organizações nacionais, todo mundo tem que seguir o plano estratégico nacional. Este plano estratégico nacional do país, com o Instituto, inseriu para o segmento das atividades ligadas à prevenção do VIH-Sida, então é onde tem as atividades principais que vai abordar, os temas para a juventude. Do qual, quer dizer, a ONG sabe que na sua comunidade tem jovens vulneráveis, não é? Vai olhar para as dificuldades do jovem, vai olhar quais são as vulneráveis do jovem e vai ver quais são os temas principais para falar de sexualidade. E durante vossas campanhas, têm feito, dado informações aos jovens acerca do sexo seguro? Os jovens têm estado informados? Vocês têm trabalhado em prol desta situação? Exato. Temos trabalhado muito porque, se olhar, todas as ONGs recebem materiais informativos a partir do Instituto ou da ANASO, que é a rede das ONGs na luta contra o SIDA. Então, esse material todo preservativo, o material informativo, tem que chegar, o objetivo é chegar às comunidades. Isso, e também esses materiais que vão às comunidades são supervisionados, são monitorados para saber se estamos a chegar no grupo-alvo. Como é que é monitorado? Em função de uma pesquisa qualitativa, que vai medir se esse jovem está a ter essa informação. Então, o jovem tem ativistas formados, preparados, para poder estar nesses locais e atingir estes jovens aqui nos municípios onde estamos com áreas mais endémicas. Bem, em um minuto eu gostaria que deixassem algum conselho à juventude, às pessoas que a esta altura estão a nos ouvir. Dona Conceição, se faz favor. Ok, obrigada. O conselho que eu deixo às pessoas que estão a ouvir aqui o programa é que façam sexo seguro quando estiverem preparada, não é? Psicologicamente, fisicamente. E na altura que estiverem a fazer sexo seguro, então previnem-se, porque as infecções transmissíveis sexualmente, não só VIH-Sida, existem. Então tem que ser algo que as pessoas têm que ter isso na mente, não é? Na prevenção contra o VIH e SIDA. E não só que possam aderirem às informações, não é? Temos aquela a ONG, não só foge a SIDA, temos o PCI, então possam aderir às informações para que estejam mais informadas, porque a juventude é um recurso. Senhor Wilson, se faz favor. Para mim, a mensagem que deixo aos jovens é que o VIH não escolhe raça, não escolhe cor, não tem fronteiras, ameaça todos os povos, então devemos nos prevenir e estar sempre atento. Muito obrigada aos nossos convidados. Estivemos hoje, assim chegamos ao fim de mais uma edição do seu programa De Mãos Dadas. Tivemos connosco os senhores Wilson Francisco, vem da Organização Não Governamental Internacional PS Angola, e a senhora Conceição Simão Guimarães, que é supervisora do programa da Foge à SIDA. Bom dia, fica a despedida de Manuel Magalhães e Júlia Vigário. Nós voltamos na próxima terça-feira. Bom dia e continuem em sintonia da Rádio Kazenga. De Mãos Dadas, De Mãos Dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Kazenga, no combate ao VIH-Sida. Reuniu os dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto Foja SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA. De Mãos Dadas, De Mãos Dadas.